Yes. E aí, jagunçada, mais um Pilha Omniverso no ar. Eu sou o Dão, tô aqui com meu amigo Reginaldo. Opa, e aí? E meu amigo Jamerson. Vida longa e próspera. Bom, hoje vamos falar de uma série, de uma minissérie em quatro partes, lançada pela DC Comics em 1989, escrita e desenhada pelo Jim Starlin, que foi Gilgamesh 2, né? Saiu na época como uma minissérie de luxo pela DC, né, lá nos Estados Unidos. Aqui depois também foi lançado em quatro partes e depois saiu num encalhenado, né, pela editora Globo. Jamerson, dá aí aquela resumida no que foi Gilgamesh 2. Gilgamesh 2 é uma série de quadrinhos publicada nos Estados Unidos pela DC Comics, parte do pacto de sangue que Starlin teve com a editora, e ela tenta atualizar a lenda do Gilgamesh, que supostamente é a lenda mais antiga da humanidade. Ela tem registros que remontam pelo menos 5 mil anos antes da Bíblia cristã. A trama do gibi é uma raça alienígena em passagem pela Terra, acaba deixando dois sobreviventes, né? Tem um erro que é crasso, né? Um erro, tem um robô que escolhe como sobreviventes da raça duas espécies do mesmo sexo. Um cai numa floresta, possivelmente do Peru, na América Central, alguma assim, e outro cai naquilo que seria os Estados Unidos, só que dominado por corporações. Com um processo de guerra, esse julgamento, o cara que caiu nos Estados Unidos, acaba ganhando posições de destaque, se torna general, e depois de general ele toma o poder e a série começa estabelecido no poder, uma época de relativa paz, apesar de pouca escolha do cidadão de um modo geral. E aí ele finalmente descobre uma ameaça na América Central, e essa ameaça é o irmão dele. Da mesma, a série conta esse processo dele encontrar esse irmão e o que advém após, quando há um complô contra ele. Bom, como eu disse, só para lembrar aqui, ela saiu em quatro partes pela Globo entre julho e outubro de 1990, e depois saiu num cadernado, na minissérie completa, em 91, que era essa edição que eu tinha, que é o que a Globo chamava de minissérie completa número 5. Mas voltando aí pro mito, Reginaldo, e aí, você que é profundo conhecedor dos sumérios, qual é o mito do original do Gilgamesh? Cara, é bem legal a história, assim. A gente tava conversando antes e ela parece uma história de super-herói, só que é um mito original, né? Se for ver quem copiou quem, os quadrinhos teriam que ter se inspirado em Gilgamesh. É aquela ideia das histórias serem muito semelhantes, assim, afinal o ser humano, ele, por mais diferente que ele fique com o passar dos anos, ele acaba ficando, as questões, vamos dizer, realmente relevantes são as mesmas para sempre, né? Então o mito, a epopeia aí de Gilgamesh, ela explora exatamente isso, a questão da soberba, né? Já que no conto o Gilgamesh, ele é filho, ele é um semideus, né, e se torna um soberano tirânico, né, por ser até diferente dos outros homens, ele é mais alto, ele é mais forte, né, e ele passa a tiranizar os seus súditos, né, até para construir as muralhas de Ur, né, que é uma cidade antiga, né. Não, é Uruk, né? Uma cidade antiga, né? Do período aí, vamos dizer assim, do começo da escrita, né? E o interessante é que, assim, era a formação das cidades-estados, né? Então esse conto, ele era narrado como, quase como assim, um conto na virada do ano, de forma ritualística, né? Como se fosse uma cerimônia oral, né? Para a virada do ano dos povos da Mesopotâmia, né? Então ele abordava, existe assim algumas teorias que o Gilgamesh foi um rei vivo de fato, né? E com o passar do tempo ele foi ganhando essa aura mística, mas é muito parecido, a gente vai especificando melhor durante a série aí dos quadrinhos, a gente vai colocando as semelhanças entre o quadrinho e a história original, mas é impressionante como é parecido e como era um material rico, né? Para ser explorado dessa forma, o Jim Starlin fez, né? Que ele colocou só uma roupagem moderna, né? E tirou alguns aspectos mitológicos, mas outros que são, vamos dizer, quase uma mitologia moderna para nós, né? Então, cara, eu acho isso fantástico. O Starlin já tinha pensado nisso antes, não é uma coisa que ele chegou de pronto, né? Era uma coisa que já estava... A ideia de adaptar esse época era uma coisa bem mais antiga, né? Do que da época que saiu, né? Da virada dos 80 para os 90, não é isso? É, ele tem um... parece que teve um boom aí nessa virada de década em relação a esse material. Até porque, acho que em 2011 foram achadas mais tábuas, né? Aquelas tábuas de argila, né? Com a escrita cuneiforme, que seriam os complementos desses contos, né? Desse mito. Então isso daí reacendeu, vamos dizer assim, a inspiração dos autores e dos criadores. E você vê nos bastidores que, assim, não só o Jim Starlin criou essa minissérie para DC, mas também o Simonson criou uma versão para Marvel de Gilgamesh. Tinha uma peça de teatro bem interessante, né? Abordando aquela história das cidades entre o Rio Tigre e o Eufrates, né? Onde a ocorrência de inundações assim, é recorrente, né? Eles até têm várias palavras pro termo inundação ou cheia, né? De tanto que acontecia. Então você vê assim que isso daí fervilhou nessa época e resultou nesses materiais aí criativos, inclusive essa história em quadrinhos. Bom, antes então de a gente entrar na história em si, fala um pouquinho do Jim Starlin, do Jim Starlin, Jamerson. Você que é tão fã dele. É, Jim Starlin, ele é um criador que começou a trabalhar na indústria a partir dos anos 1970. Ele criador do Mestre Kung Fu com Steven Gohar. Vocês podem ver as primeiras edições do Mestre Kung Fu é com a arte do Starlin, mas ele fez carreira mesmo em personagens cósmicos, trabalhando primeiro o Capitão Marvel, personagem da editora Marvel Comics, e em seguida trabalhou o Warlock. Ele fez uma série de aventuras onde o Warlock enfrenta o Thanos, e que encerrou em Grandes Heróis Marvel número 1, que é uma revista clássica aqui no Brasil, foi publicado o quê? Em 82, 83 aqui no Brasil. Jim Starlin, ele sempre foi uma pessoa terrível, no sentido de mentalismos, e ele criou, no final dos anos 70, início dos anos 80, ele criou uma narrativa bem espacial, que foi chamada de Odisseia Cósmica, que não tem relação com aquele material que ele viria a produzir para DC uma década depois, mas essa Odisseia Cósmica original, ela apresentava o Vent Dreadstick, que é um personagem próprio dele. Esse personagem ele publicou a partir de 1982 pela Marvel, no selo Epic, e ele tinha os direitos desse personagem. Ele publicou 26 edições. Antes dessas 26 edições, ele tinha publicado 3 graphic novels que recentemente foram coletadas aqui no Brasil pela Mythos. Essas edições termina com um momento chave na trama e ele abandona a Marvel e vai para First há uma queda. Eu li o primeiro material, ele responde a questão que havia ali naquela série da Marvel, mas há uma queda de qualidade, sim, porque fica perseguindo o local, e você vai verificar no o Starling, que ele sempre tem uma paixão, ele tem uma crítica muito profunda aos governos instituídos e também a igrejas. Ainda o maior inimigo do Dreadstar é o Lorde Papal, que é o símbolo dele, né? O equivalente realmente ao Papa aqui no nosso mundo, só que ele é um tirano, né? É um Thanos caprichado, né, Jato? Exatamente, lembrando, né, que o próprio Thanos é do Star, né? O que aconteceu? O Starling, ele fica vagando ali depois que ele abandona a própria série dele, ele abandona Dreadstar, que é entregue ao Peter David, certo? E ele vai para DC, e na DC ele assume a série do Batman logo depois da reformulação, né? Logo depois que o Frank Miller havia feito, o Jim Starlin assume. Infelizmente ele assume com o Jim Aparo, que é um roteirista, um desenhista, que pra mim só tem uma série que presta dele, que é uma série do Spectre, o resto tudo é muito ruim, e aí ele começa a construir. Nesse período, com Batman, ele faz uma das histórias mais emblemáticas do Homem-Morcego na época, que é As 10 Noites da Besta, que eu, historinha risível, certo? E o Warren vai naquelas histórias ali, café com leite, mas ele assina um contrato com a DC de fazer algumas séries em formato Prestige, que era um formato de publicação com capinha. A capa não era lombada, era colada, assim, uma edição assim com 48 ou 64 páginas, dependendo. Essas Prestige, ele faz o que foi publicado aqui, Batman, o Messias. Ele faz a Aberração, que é um encontro do Superman com a Liga da Justiça cômica, né? Mas assim, escrito pelo Starling, não ficou cômico. E ele faz Odisseia Cósmica. E o quarto material foi o Gilgamesh. Ele abandona a DC porque ele retorna para Marvel a primeiro ressuscitar Thanos na série do Surfista Prateado, para depois fazer Desafio Infinito. Quando eu vejo a carreira do Starling, eu vejo um cara que ele tem valores. Se você pegar, por exemplo, as histórias mais antigas dos anos 70, do Capitão Marvel, eu reli essa semana o Mestre do Cu, você vai ver um contexto em que ele se inseria. Por exemplo, no Capitão Marvel tem uma história do Rick Jones, que ele toma uma dose de LSD, infeta o Capitão Marvel, né? Eles tinham uma simbiose. No Mestre Kung Fu tem um quadrinho em que os três autores, o Gene Starling, o Steven Gerhardt e o Al Milgrom, que era o arte finalista, eu posso estar falando o nome errado, mas esses, né, isso é pronúncia ruim. Mas esses três estão lá, eles comentam assim, mas por que eu iria trabalhar num título de Kung Fu? Ah, para pagar um pico, certo? Então, assim, ele tinha essa visão. Essa visão continuou presente no trabalho dele. Ele era um libertário, certo? Ele era antagonista. Eu não sei se vocês sabem, mas a famosíssima novel 1, a graphic novel da Marvel, que foi a morte do Capitão Marvel, foi um jeito dele exorcizar o pai dele tinha câncer, e ele usou a graphic novel para exorcizar isso. Então ele deixou ali transparecer. É uma graphic novel superior, assim, não é porque é a primeira, não me entendam mal dessa maneira, por favor, mas ler a graphic novel, realmente a história tem pé, cabeça, a história tem início, fim, é bem estruturada, e você termina a graphic novel com um sentimento ali. Isso é o Starling. Quem não conhecia, ficou conhecendo um pouco mais. Um dia a gente volta pra falar do material dele dos anos 90 na Marvel. Cara, ô Jamerson, num resumo aí, qual que você gosta mais? Eu gosto aí a Cósmica. gosto do Dreadstar. É um empate. Eu gosto do Dreadstar das três graphic novel até o finalzinho da Marvel. O primeiro número da Epic, da First, são muito bons. Que seriam as 30 edições, né? As três graphic novel mais as 27. Mas assim, se você pegar no material da DC, a Odisseia Cósmica, com Mignola no início da carreira, poxa, os Novos Deuses, como é que gosta daquilo? É muito bom, certo? Como é que não gosta daquilo, gente? Ainda bem, fiquei no suspense. Expectativa, hein, da... Será bom ou ruim, meu? Que suspense, cara, eu acho assim, o Jim Starlin, ele tem um tema recorrente, cara. Ele é um cara sombrio pra começo de conversa. Ele é muito sombrio, cara. Você pensa assim que... Você falou da aberração cósmica na DC, e é verdade. A Liga tava naquela fase cósmica, e ele deu peso com essa história da aberração cósmica. Todo mundo fala da passagem dele no Batman por causa da morte do Robin, mas o Batman Dias, ele aborda dois temas, assim, pesados, né? Que é a questão da, vamos dizer assim, daquela, do fanatismo. E o Batman tá drogado naquela minissérie, né? Quer dizer, ele sempre aborda isso. Eu acho, concordo com você, o melhor trabalho dele é o Dreadstar. A saga do Warlock eu acho fantástica, assim, o desenho dele soberbo nessa época, assim, muito bom mesmo, né? E agora, de uns tempos pra cá, os últimos trabalhos não têm sido legais, tanto na utilização aí desses temas, quanto na arte dele. Ou assim, cara, quando você vê, mesmo essa mini da DC, o Gilgamesh, ele é maravilhoso, cara, mas a arte dele piorou muito com o passar do tempo. Não, e Gilgamesh, como eu falei, né, eu só tive acesso, a primeira vez que eu comprei, que eu li a edição, foi a edição encadernada da Globo, e aí eu era muito criança, que tinha lá em casa, que meu pai ganhou, depois eu perdi, né, nessas viradas da vida, e aí eu voltei a comprar, já mais velho, num sebo, até lá em Recife, a edição encadernada também, e eu nunca tive em mãos as edições avulsas, mas eu li agora na internet, que as capas são lindas, né, todas as quatro capas são muito bonitas, todas elas sem exceção, resumem bem a história de cada edição, e é um trabalho assim fantástico, tá? Eu acho que ele estava realmente no auge ali, da arte dele, nesse momento. Eu prefiro, como arte, prefiro o Dreadstar, né, até porque ele diversifica mais, né, como arte eu prefiro, mas não é ruim não, ela é muito boa, a arte no Gilgamesh. Eu acho que também pelo formato diferente, assim, ajuda muito, é arte excelente. Bom, então vamos falar agora do gibi, já enrolamos muito, são quatro partes, né, vamos cada uma por uma vez. Nessa primeira, temos ela é bem linear, né, ela segue cronologicamente, não tem flashback, nada disso, a história vai avançando conforme o tempo, e nessa primeira ele mostra, né, que uma criança, como o Jameson falou no começo, né, uma criança alienígena chega na Terra sozinha, né, e se transforma ali no ser mais poderoso do planeta, né, então tem aqui uma ideia de uma semelhança com o Superman, não é isso? É isso aí mesmo, assim, é completamente inspirado, assim. Na verdade, é o Superman com os Kent drogados, né? Que os Kents também deviam ser drogados, né, meu? Que a gente não lia as entrelinhas na época, mas aquela fazenda lá no... Não deve ter milho só, né, meu? Aquele monte de terra, né? Deve ter um pedacinho lá de estrela de cinco, cara, não é possível. Não, e no American Alien, né, o Max Lane, ele faz um backup dos Kent novo, né? E ele mostra eles bem ripão, né? Assim, viajando. Não era que... Eles não nasceram velhos, né? Tem essa ideia, né? Que os Kent já nasceram um casal de velhos, né? Não, eles já foram jovens também ali no... E alopraram muito, né? É que a mãe adotiva de Gilgamesh, ela é muito, né? Aquela... Queimou os neurônios, né, meu? Porque ela é charopeta, né? Assim, ela é é esquisitaça, assim, né? E ele desenha ela com um oclão, assim, com óculos bem grande, assim, redondo. Então, ela é... Pai, você vê... Ela seria a Janis Joplin se tivesse envelhecido, né? Sim, exatamente. Mas o que eu acho legal já da história é que, assim, é uma nave alienígena se aproximando da Terra, né? E eles estão viajando há muito tempo, então a nave já começa a apresentar defeitos. E o capitão da nave fala, como medida de segurança, a gente vai mandar um par de crianças para esse planeta, porque se acontecer alguma coisa com a nave, a espécie se perpetua, continua. Aí, eu não sei se o comandante estava xarope da viagem, né, de tanto viajar, ou foi o robô que cometeu um erro. Eles mandam dois machos, né, dois espécimes masculinos, né, que assim... Inclusive é o Reagan, né, o Reagan que destrói a nave, né. Isso, é da época, né, exatamente, a trama começa em 2007, né. Cara, é um barato, porque aí eles realmente são isso, é como se fosse super-homem mesmo. Ele cai na plantação de maconha do casal de Rip, queima toda a plantação, a nave fica danificada, então um dos alienígenas, ele tem a face, assim, com algumas cicatrizes, né, e a outra nave não sabe ainda o que aconteceu, né, a outra nave, que elas são duas esferas, assim, duas bolinhas, assim, as naves. E nisso, o Reagan, ele lança um míssil e explode a nave. E aí tem aquele desenvolvimento que é muito legal, a forma que Starling apresenta pra você esse mundo, né, que ele avança 25 anos, e ele mostra que as nações sumiram de forma, assim, política, e o que controla hoje o planeta são corporações. E aí é interessante que, por exemplo, a Rússia desapareceu num acidente nuclear, a América do Sul lançaram uma bomba genética, né, biológica, que matou todos os primatas, inclusive os seres humanos. Aí começou um conflito entre Estados Unidos e China, explodindo Austrália e Nova Zelândia. Você vê que, vamos dizer assim, o mundo mudou nesses... E no meio disso aparece, é bem interessante a forma como Gilgamesh aparece, porque ele aparece com uma armadura, né, no fronte da guerra, e ele vai de soldado raso a comandante em pouco tempo, porque ele é realmente... Que inclusive são guerras coletivas, né? Ele deixa claro essa questão, que são corporações que estão brigando sobre si e tomando poder, que é algo um pouco comum, né, na questão de literatura. Você sempre vê essas questões de que no futuro, um futuro cyberpunk, há sempre corporações substituindo os tradicionais. Não, Lazarus, né, Dão? Que a gente... Eu ia falar isso agora. A premissa é baseada, não é, cara? E tem até uma guerra, inclusive. A guerra tá rolando, né? Vai gerando-se uma guerra. Só que ele transforma as corporações em famílias, né? Mas é a ideia mesmo, né? Uma família que comanda uma corporação, né? Aqui tem uma coisa muito mais empresarial, né? Bem mais capitalista, porque ele bate com força, né? Tava ali virada dos 80 para os 90, né? A década neoliberal, né? Tava começando. Ronald Reagan no poder, Margaret Thatcher na Inglaterra. Então ele bate com força, né? Ele não alisa pra cima do Reagan, não, né? E do Bush também, né? Ele vai fazer uma crítica lá na frente ao Bush, né? O monumento, que ele chama monumento Reagan-Bush, é um cifrão gigantesco de cimento, né? Então ele não alisa mesmo, ele bate, assim, com força. E o que eu gostei é essa solução criativa que ele deu pra Rússia, né? Então, ao invés da Rússia explodir num acidente nuclear, que era bem comum na época, né, de você pensar que isso iria acontecer, ela foi teletransportada, né, ou seja, ela sumiu, ninguém sabe por onde ela foi, e ficou um vazio, né, o mapa fica branco, né, ele corta, assim, a França de um jeito como fosse uma explosão mesmo, aquela, uma bolinha, né, e fica branco, você vai até a borda da França, no interior da França, e o resto é branco, não é nada, não existe, é um nada, um vazio imenso, né, que ele vai explorar mais na quarta edição. Então, a Guerra Fria, ela muda o foco e fica entre Estados Unidos e China, né, quem tá a briga aí é entre esses dois grupos, né, tanto que na América Latina, ele mostra isso bem, né, a Nicarágua tá ali aliada aos chineses, e estoura um conflito e outros conflitos, né, então, essa guerra militar vira mais uma guerra política, né? Aquele desse que o senhor Emerson falou, né? Um conflito corporativo, né? Então, nesse mesmo sentido, você não tem mais democracia ou ditadura, né? O governo corporativo, né, 12 grandes corporações mandam no mundo, e o Gilgamesh manda nessas corporações, né? Como um presidente vitalício. Então ele dirige essas corporações, então ele está acima de tudo isso, né? Então esse futuro que ele apresenta é o que eu penso de Lázaro, né? É um futuro sombrio, é um futuro assim que você fica receoso, não por ele ser, por ser uma história de terror, mas por ser um futuro muito plausível, né? A gente não está muito distante disso, né? Não é aquele futuro estrambólico, cyberpunk, né? É uma coisa que está muito... pode acontecer. A gente consegue visualizar formas de como isso vai acontecer, né? Eu não sei. Uma curiosidade da composição da primeira parte é que o Android, que eu escolhi um antagonista do Gilgamesh na série, esse Android tem o rosto do Frank Miller. Qual deles? Aonde você está falando isso, Gilgamesh? Você pode olhar a página da primeira, aparece um Android que depois vai enfrentar o Gilgamesh durante a série. Ah, não, é aquele ciborgue, é o cara que eles transformam num ciborgue, não é? É isso, é um ninja, né? O ninja, né? Ah, tá. Sombra tá. Da Noite. Não, Sombra da Noite é o monstro lá. É o monstro. Mas sim, é o ninja. Isso. Ele tem rosto do Frank Miller. Jim Starlin, ele não poupa, ele é um cara ácido. Ácido por vários motivos, né? Sim, ele não poupa nada nem ninguém, né? Agora, o que eu acho muito legal, cara, é a armadura, né, do Gilgamesh, que me lembra de cara, assim, forma do Pulsar da Leão, né, meu? Aquela máscara de inteiro, assim, porque não aparece, só quando ele tira o capacete da armadura, você vê que é um rosto, assim, normal, né, de um ser humano normal, embora ele seja maior e mais forte, ele é um ser humano normal. Essa primeira edição desenrola, você mostra que ele tá no topo do mundo, ele não tem, vamos dizer assim, nenhum concorrente, embora internamente as corporações ficam fazendo armações, né? E aí, num desses complôs, desses jogos, eles sugerem para resolver o problema do selvagem lá na América do Sul, que depois você descobre que é o outro alienígena, né? Semelhante a ele que caiu na América do Sul. Ele as escavadeiras, né? Os tratores que estão tentando reconstruir a América do Sul, e ele é o cara selvagem que não deixa essa reconstrução. Faz uma jogada pro Gilgamesh, vamos dizer assim, resolver isso ou morrer no processo, que é o que eles querem. É um desafio, né? Sim, cara. E é muito legal que, assim, foi o que eu falei, tem muito a ver com o mito da Mesopotâmia, né, o conto original, porque o rei Gilgamesh, ele tava oprimindo o povo, falaram pra ele, olha, vai resolver lá o problema daquele selvagem que apareceu, que é Enkidu, né, que ele é chamado, Enkidu, que aparece no conto e é realmente um selvagem. Eu tenho até um livrinho ilustrado que faz uma analogia, assim, ele tinha X pelo, assim, que não tem nada a ver com a alienígena aí da história, mas é engraçado, o rei Gilgamesh do conto toma, e que o personagem do Stalin toma, é exatamente a mesma. Eles mandam uma bruta cuidar dessa situação aí com o selvagem. Ao invés de você usar da violência, você usaria aí os Peter, vamos dizer assim, eróticos, né? Tem uma outra conotação, já que tinha a questão da sacerdotisa ritualística, né, do sexo ritualístico, mas aqui no gibizinho não, aquizinho é carnal mesmo, é realmente ela deu uma chave, de quero pernas. Ser grosseiro, exatamente, no alienígena, no outro, e traz ele de volta pra civilização, né, que é engraçado. Na verdade leva, né, não traz de volta, leva, isso, né. Isso, leva, ela leva ele, ela teve, acho que um insight, alguma coisa assim, que falou, não vou apresentar, porque eles têm uma cara ali, né, o olho é sem fechado de preto, né? Ele tem aí, né? E ele é careca. Então ela teve essa, vamos dizer, essa sacada de aparecer com ele com um capacete. E a hora que ele tira o capacete, o Gilgamesh fica transtornado, começa a brigar com ele, que é uma porrada assim honesta, né? Aí é quadrinhos mesmo. Eles se pegam, destrói o palácio. Cara, essas cenas de luta, de porradaria que tem, as quatro edições tem isso, né? As cenas de luta, né, são muito boas, né? ao longo das quatro edições. Ele sempre coloca, quer dizer, na quarta não tem, na quarta é uma coisa mais filosófica, mais niilista, a gente fala melhor depois. Mas as três edições, as três primeiras edições, tem lutas, tem cenas de luta muito boas, assim, uma coisa fantástica, né? E quando ele deixa correr solto, o negócio fica muito bonito, né? Essa primeira, mãe, entre o Gilgamesh e o Otto, né? Ele, na verdade, ele se chama O... Ele não fala, né? Ele foi criado... Ele sabe falar a língua, ele sabe escrever também. A nave que trouxe ele tinha um sistema lá, né? Um sistema autônomo, né? Uma inteligência artificial, que o ensinou a falar, falou sobre como era a Terra, explicou, né? Deu, foi um professor pra ele, um tutor pra ele, né? E aí, quando ele chega, a nave sempre se referia a ele como sendo o outro, né? Porque tinha... Eram dois que foram enviados, né? E aí, a prostituta que vai na missão, né? Já que várias pessoas tentaram, né? Eles estão, na verdade, numa missão nas florestas da América do Sul. E aí, ele, como ele é um defensor da floresta, ele mesmo que mata os caras, né? Espanta os caras, vão embora da minha floresta e tal. E aí, ela chega, né? Pra resolver isso. Os militares ficam meio assim, porra, moça, você vai morrer e tal. Ela tem o sugestivo nome de Agente Bambi, né? Que é um nome muito bom, bem propício pra história. E ela que batiza, né? Não, porque outro, que nome é esse? Vamos batizar você de outro. Né? E quando ele chega, o Gilgamesh fica transtornado porque há a revelação, né? Que o Gilgamesh, ele usa uma coleira religiosa, né? Que tem todos os símbolos religiosos desenhados, que ele fala que vão apresentar a mãe e tal. Inclusive, essa coleira é um problema pro Star, né? Tem algumas cenas ele esquece de desenhar a coleira. E aí, a coleira serve, na verdade, pra prender uma máscara, né? Porque o Gilgamesh tem o mesmo rosto do Otto, né? Então, é por isso que ele briga, né? A razão da briga entre os dois é essa, né? O Gilgamesh pensa que é alguma piada e tal, que ele se reconhece no rosto do Otto, parte pro cacete, e o cacete é federal, né? Só que aquela coisa bem Marvel, né? De dois heróis, vamos dizer assim, quando se encontrar brigado, depois se entende, e aí, na segunda edição, já dá um salto bem grande, né? O Otto e o Gilgamesh já são bem amigos, já são muito próximos. O Gilgamesh, ele não revelou pra ele, porque eles são da mesma raça, né? Mas eles giram, eles se transformam em grandes amigos, e aí, eles têm que resolver um problema, tá acontecendo também na América Central. Como o Otto é um cara que veio da região, dessa parte mais floresta, né? O Charles também faz grandes críticas aí ao tema da ecologia, né? Que tava muito em voga na época, né? A edição só aqui em 90, né? Em 92 teve a Eco, né? A Rio 92, para tratar sobre esse assunto. Então, ele tava muito treinado também nessa parte mais de proteção da natureza, né? Então, o Otto serve como esse cara que é o capitalismo não destrua a natureza por destruir, né? Que ele quer fazer uma coisa mais balanceada, né? E para isso, eles têm que ir lá resolver um problema chamado Sombra da Noite, que é um dos personagens mais fantásticos que eu já vi na minha vida e que ele também tem uma ligação mitológica, não é isso, Reginaldo? É, cara, essa parte aí é inspirada naquela parte da Floresta de Cedro, que é assim, quando Gilgamesh e o Enkidu, né, que são dois seres notáveis na Terra, se juntam pra Zumbabwa, que é como se fosse um dragão, um monstro mitológico, assim, que algumas leituras do conto colocam ele como um rei estrangeiro, por isso o estranhamento e você transformar ele num monstro, né, para demonizar o que é estrangeiro. Mas é exatamente a mesura. Eles brigaram, né, também, eles se tornam amigos porque o Enkidu é um ser simples, porém com uma alma nobre, né? É até interessante que o Enkidu foi mandado do céu como se fosse um meteoro, assim, e caiu na Terra e se com o barro e criou esse ser. Então, você vê, assim, que tem uma certa narrativa poética, né? Mostrando que Gilgamesh só teria um par de alguém vindo do céu, assim, né? Então, a reunião dos dois serve para lutar contra esse Zumbabwa, né? Que eles derrotam, assim, é bem parecido com a história dos quadrinhos, mas foi o que você falou, da criatura que o Star não mostra, ele deixa para mostrar só em algumas páginas, é interessante por causa disso, porque ela é misteriosa, você vê de vez em quando uma garra aparecer, parte do exército que eles levam vai subir. Eu acho muito legal essa envolvimento, sabe, o meio da minissérie, eu acho fantástico, cara. Não, essa segunda edição é um filme de terror, né? É um grande filme de terror, né? A criatura só ataca à noite, é numa floresta, eles estão isolados na floresta, toda noite some um grupo de soldados até que só sobra eles dois, você não sabe o que é a criatura, você só vê os tentáculos dela, né? Então no final ela se revela um Starro, eu pensei no Starro de Cthulhu, né? É essa misturada aí, um bicho gigantesco, feio meio pra boa. Então é um grande filme de terror, na verdade, né? E que deixa o, na disputa ali, o Gilgamesh, fica só os dois, né? O Gilgamesh e o Otto. É quando o Gilgamesh conta pra ele que eles são irmãos, né? Tira a máscara e se revela pra ele que eles são irmãos e tal, porque eles são uma proximidade muito grande já. Só tem os dois no local, todo mundo já tinha morrido. E aí ele bola lá um plano, o plano dá mais ou menos certo, né? Porque eles vencem um monstro, mas o Otto sai muito ferido. E aí que a gente começa a terceira edição, que pra mim é a melhor. E aí, Jamerson, resume pra nós aí a terceira edição. Eu gosto mais da quarta, né? Pela questão da filosofia. Mas a terceira, realmente, ela muito bem a história. Depois de terem enfrentado um monstro, o Otto tá ferido, eles retornam para a sala da corporação e começam um ataque. É feito um ninja robot que vai dar dezenas de páginas de muita ação. E à medida em que o próprio Gilgamesh descobre bem dentro da corporação a queda dele, há todo um complô dentro dessa organização. Há sequências assim interessantíssimas, como o ataque às institutas que atendem ao Gilgamesh, a tentativa da Bambi se afastar, né? Ela via o Otto como uma missão. Ela foi lá, cumpriu a missão e já queria ir em frente. Essa tentativa do Gilgamesh de tentar ficar próximo do irmão, se afastar da problemas da corporação. Às vezes ele coloca num determinado momento ele coloca a mãe dele, aquela doida varrida, para controlar, leva a o fato talvez mais forte, aqui eu vou dar o grande spoiler da edição, que é ao final da edição, o Otto morre, tu mexe com o Gilgamesh assim, de uma maneira muito profunda, que certamente vai ser melhor trabalhado na quarta edição, mas é o seguinte, o cara sempre se viu como um solitário, ele tinha que se esconder diante de uma falsa. Quando ele encontra uma pessoa que poderia entender a verdadeira natureza dele, eles criam um laço de afeição, criam um laço de amizade, mas em pouco perde essa pessoa. Isso abala as estruturas do Gilgamesh. E o fato dele ter que se esconder numa face falsa, isso é várias vezes citado sutilmente. Tem um momento onde eles estão enfrentando um monstro lá na edição 2, que ele tira a máscara e eles vão enfrentar o monstro, mas quando ele tá sozinho, o Otto vai na frente, ele vai e coloca a máscara de novo, porque tinha um significado pra ele. Ele se via como uma criatura inventada, né? Ele não se via apenas como um selvagem solto. Então isso tem um peso psicológico pra ele. Cara, de novo, assim, relacionando com o Super-Homem aí, né? Que o Super-Homem, vamos dizer assim, é o último sobrevivente de Krypton, e pra ele viver aqui na Terra, ele tem que viver uma farsa também, que é a identidade secreta do Clark Kent, né? Então não deixa de ser isso. Só que pro Gilgamesh é mais pesado ainda, porque ele destruiu a vida dele nessa farsa. Vamos dizer assim, pra todo mundo, ele se mostra só com essa face. Ele não tem, vamos dizer assim, ele não vira o Super-Homem em nenhum momento, né? Ele é aquilo lá da máscara. Então quando o Otto, que é o cara que é igual ele, a relação que eles constroem desde a primeira edição, né? Daí vira assim, é uma relação fraternal, né? Que até é engraçado, com, né, na epopeia do Gilgamesh, é colocado, e nem é de forma sutil, não, é colocado explicitamente. O Gilgamesh, quando Enkidu morre, também no conto, ele teve, vamos dizer assim, ele tem uma reação de viúva, assim, né, da esposa que o marido morreu, né, então é declarado, e algumas passagens ele coloca mais explicitamente, assim, ele se sentiu atraído como homem pelo irmão dele, não é sutil não a passagem, a diferença que tem entre o que o quadrinho é que o Otto morreu por causa de um ferimento lá daquela criatura mutante da América do Sul, né? Claro. Não, e depois o ninja dá uma espadada no coração dele. Sim, e no conto, quem acaba matando, né, são os deuses sumérios, né? principalmente Inanna, né? A gente também conhece como Ishtar, que é a deusa do amor. Ela se oferece Gilgamesh e ele recusa ela. Então tem toda assim, vamos dizer, público LGBT, tem toda assim uma bandeira, né? Tem todo um contexto. Isso, exatamente, a palavra é essa. Que assim, são outros tempos, é uma outra visão. E eu acho interessante ter esse ponto aí atualizado nos quadrinhos de uma outra forma, claro. Tem nenhuma conotação sexual, eles são dois irmãos mesmo, assim, é solidão mesmo, né? Só que assim, quando eles se abraçam na segunda edição, é bonito de você ver, porque ele tira a máscara, ele se abraça, a dor que ele sente agora no final da terceira, eu acho assim, um cara que é sinistro e sombrio que nem o Stalin, ele foi assim, de uma delicadeza assim, nessas duas edições, assim. Gosto muito, cara, gosto muito mesmo. E, assim, essa edição também, ela tem, pra mim, uma das melhores cenas de luta que eu já vi num gibi, né? O enfrentamento entre o Gilgamesh e o Ninja, né? Que é o que decorre a morte lá do Otto, né? Que ele leva ele vai tentar ajudar o irmão, ele tá muito ferido, né? Pela luta com o Sombra da Noite. Então ele tenta dar um choque lá no Ninja pra anular a espada dele. Ele tem uma espada de laser, né? Meio poderosa, só que por baixo desse laser tem uma lâmina, né? Então quando ele anula o laser, o Ninja ainda pode usar a lâmina, né? Então até enfia no corpo lá do Otto, ele cai ferido, né? O Gilgamesh sai louco atrás do cara. E quando eu fui reler, né? A primeira vez que eu li, devia ter sido, sei lá, 7, 8 anos. Quando eu fui reler, a única cena que eu tenho na minha cabeça, assim, fixa dessa história, era justamente a morte do Ninja, né? Que é o Gilgamesh arrancando as partes dele, assim, arranca o braço, arranca o outro braço, né? Esbagaça, ele deixa ele sem cabeça e tal. Essa era a única coisa que eu salvei na mente, né? Porque essa cena de luta demora muito, não uma coisa assim de 3, 4 páginas, não. Se como cada página, cada par tem 50 páginas, ela se racha assim fácil por mais de 10 a 15 páginas. É uma luta assim imensa entre os dois, destruindo o hospital, partindo para a cidade, vai em busca dele pela cidade. Então é uma coisa assim muito, muito fantástica. E eu nem tinha pensado nisso do Super-Homem também, porque não funciona do Super-Homem, porque seria como aparecesse um kryptoniano, né? Só que na Era de Prata tem tanto kryptoniano na Terra, perdeu esse impacto no Super-Homem dele ser o último, né? Seria Supergirl, né? Esse papel aí de ser aquela companheira dele, mas tem tanto, né? Que perdeu isso, né? Não, né, cara? Ele tinha, assim, no máximo, era falar assim, é minha prima, mas é ajeitadinha, né? Eu vou pra cima. Não é? Ainda mais se fosse o Superman micareteiro, cara, ele não ia nem pensar duas vezes. Não, de prima não, velho. Se ele pegou a gosma lá, velho. Não ia ter escapatória, cara. Não perdoa mas, nada, velho. Mas aí são dois irmãos, assim, né? E o relacionamento deles é assim, é fraternal mesmo, é bonito mesmo de ver. Mas a luta, a gente achou ainda, né, Dão? Que tanto o Gilgamesh quanto o Otto, eles são como se fossem dois Hulks, assim, né? Eles são largos, mais alto do ser humano, então ele parece o Hulk, assim, de grandão, né? E o Ninja, ele é todo magrinho, esbelto, mas ele é o catiço com aquela espada, né? Ele chega a cortar a mão só, ele só enrola a mão e parte pra si, né? Então é muito legal mesmo, tem a parte de conteúdo e tem a parte de ação, que assim, aí é o Stalin voando baixo, cara, é muito bonito mesmo. E essa perda, né, como o Jamos falou, se deixa o Gilgamesh, ele fica perdido, né? Ele se entrega às drogas, que isso não é nem sutil, né? Mostra ele lá fumando. Não, não é sutil. Ele pega o baseado da mãe dele e ela fala, né, que é aquele baseado que ele pegou é o melhor da safra dela, né? Então fica lá, perdidão. Ela fala que é muito forte, né? Exatamente. Ele não vai aguentar, né? Também, olha aí, de novo, é engraçado. Também com o Gilgamesh, ele se entrega pra bebida. Então, se você vê algumas ilustrações, ele, no começo da história, ele tem aquela barba plissada, sabe? Aquela barba desenhada dos povos orientais, assim, você vê que ela parece quadradinha, né? Depois da morte do irmão dele, né? Ele descabelado, se entrega pra bebida, para de beber. Então é muito semelhante, cara. né? É muito, é bem interessante, assim, os paralelos entre as duas histórias. Tanto é que o Gilgamesh, ele termina deixando o poder dele, ele cada vez mais entrega pra mãe comandar lá as corporações, até que a mãe começa a fazer um bocado de merda, né? Querendo fazer umas pautas bem esquerdistas e pro ecologia, umas coisas bem, que são muito, é impressionante como a algumas das pautas delas geram muitas discussões hoje em dia no Facebook, por exemplo. Então isso vai gerar também que um certo complô ali das corporações para eliminá-la, né? Ela é morta, envenenada pela gente Bambi, né? Veja bem aí como ela só ela funciona bem como uma militar mesmo, né? Ela vai lá para cumprir missão, né? A missão dela é matar, executar a mãe do Gilgamesh, ela vai lá e faz isso, né? Ela é uma viúva negra, né, cara? Isso. Ela é, né? Porque a viúva negra, ela tem que ser bonitinha no filme, assim, né? Mas algumas das melhores histórias da viúva negra deixa subentendido que até o aspecto dela, assim, sedutor, é uma arma. Só que a gente Bambi, assim, não tem. É direto o assunto. Então ela seduz o alienígena, ela. A mãe do Gilgamesh chega até a ser grosseira com ela, né? Fala que ela é uma boa garçonete, né? E aí tava bebendo o champanhe, né? O brinde envenenado, cara. Então deram um fim na velha, porque ela é pirada. Ela tava querendo mudar os uniformes por crochê nos uniformes. Da, isso é muito massa, velho. É muito hippie, né? É engraçado de falar, né? E enquanto isso, o Gilgamesh, ele tá deprimido, né? Ele tá buscando o vazio pra achar uma resposta pra ressuscitar o irmão, né? O outro alienígena. É engraçado que parece de maluco viajando, né? E ele fala o vazio, vazio. E aí Stalin relaciona com aquela pontinha histórica que ele pôs lá no começo, que a Rússia sumiu num experimento científico, né? Não, a cena é espetacular, né? Ele fica literalmente na borda, como eu falei no começo, né? Ali na França, no interior da França, ele tá, tem terra, ele não tem mais nada. Não tem nada mesmo, é literalmente nada. Ele representa, botando uma parte branca, né? Ele se joga lá e vai embora, né? Então ele vai tentar ver se arruma um jeito de ressuscitar o irmão por esse sumiço dele que tem lá o complô pra matar a mãe dele, né? Mas, James, já que você falou que gosta tanto dessa parte, fique à vontade. Você vendo, na verdade, o complô é um pouquinho ao mesmo tempo, só que ele não sabe que mataram a mãe dele, né? Ele cai ali naquele vazio. Você imagina que o sujeito, ele tá totalmente perdido, que ele tenta encontrar no vazio um sentido para a vida dele. À medida em que ele perdeu todas as esperanças nas coisas concretas, ele tenta buscar no místico. A gente pode até entender esse vazio na série, é um vazio científico, não tem nada de místico na série, mas ele quer encontrar lá naquele vazio uma resposta. E ele não tem a mínima percepção, ele não tem esperança, não existe nenhum elemento na trama que fale que haja alguma coisa ali, certo? É uma coisa única e exclusivamente de um cara que está abusando de drogas. Ele simplesmente imagina que a vida dele é um vazio e que o vazio vai dar resposta para ele tentar encontrar uma maneira de recuperar a mão. Na verdade, é um jeito do Starling tratar o vazio que a morte causa nas pessoas que sobrevivem, né? O familiar da gente morre, é um vazio muito grande, você não sabe como com isso. Gilgamesh entra e chega lá, encontra um cientista. O cientista bate um papo com ele, bate um papo de 4 horas, e quando o Gilgamesh vai embora, tem um cientista sozinho, dá um close nele. E ainda bem que eu não comentei com ele que só tinha 10 minutos que eu tinha chegado antes de conversar com o Gilgamesh. Esses 10 minutos foram equivalentes a 5 anos. As horas foram equivalentes a milhares de anos, né? Gilgamesh navegando no vazio encontra aí algumas naves de Tectia que no momento em que ele entrou no vazio não existiu. Ele começa a perceber que aquele vazio ele está fora da noção normal de espaço-tempo, né? Na verdade, o tempo passa mais devagar em relação ao nosso, a nossa realidade, ou nossa realidade passa mais rápido. Finalmente chega na borda, ele encontra uma civilização futurística, dominada por alienígenas. Conheceram os humanos que foram extintos 2000 anos antes. Esses alienígenas, na verdade, são criaturas inspiradas num romance do Larry Niven, que ele é sempre citado em vários contos de ficção científica, certo? Às vezes eles têm duas cabeças, às vezes eles têm uma, mas vocês podem sempre notar que eles têm três pés, certo? Essas criaturas encontram com o Gilgamesh, que saiu do vazio, e falam que a humanidade, o ser humano foi extinto, e aí ele... Poxa, aquilo atinge ainda de uma maneira pior, né? A última esperança que ele tinha, aquelas criaturas, os seres humanos, que ainda que fossem diferentes, eles de certo modo semelhantes, também não existiam mais. A cura mística que ele encontra no vazio, o cientista dá para ele, ele acaba soltando, né, noite lá dessa cidade turística, e se perde completamente. Ele vai e se entrega para o vazio. Ele desarma a armadura nele, ele vai soltando as peças da armadura dele, tira a máscara no final, como uma maneira de dizer: oh, eu abandonei todos os conceitos da humanidade, abandonei todos os valores, todo o fingimento, perde naquele vazio. Certo? É uma edição altamente filosófica, mas a gente tem que compreender que o Starling sempre trabalhou com ideias muito filosóficas, né? Thanos, por exemplo, é um personagem altamente niilista, né? Eu falo que o Thanos dos quadrinhos é equivalente ao Coringa de O Cavaleiro das Trevas, né? O melhor filme da trilogia do Nolan, que o Coringa colocou fogo na pilha de dinheiro. Se você, ao colocar fogo numa pilha de dinheiro, não puder ser considerado niilista, então, meu amigo, você pode puxar o balde. E é assim, emblemático como quando ele tira a máscara, né, fica aquele lágrima, né, no olho da máscara, como se fosse essa outra, a antiga identidade dele, né, a identidade dele falsa, né, estiver chorando, né? Tá ali chorando por alguma coisa, né? E, Reginaldo, essa edição também tem alguma coisa mitológica nela? Sim, cara, é bem, assim, sutil, é um pouco mais sutil que as outras, mas, vamos dizer assim, esse vazio, ele tá fazendo uma referência ao mito do dilúvio, né? E esse conto sumério tem o seu dilúvio, né? O Gilgamesh, ele não participa dele. O Gilgamesh é de uma época posterior ao dilúvio, mas na busca dele pela imortalidade, ele acaba encontrando o que seria o equivalente ao Noé desse conto sumério, é o Utnapishtim, um nome assim, né? É um nome complicado, esses nomes sumérios são. Pergunta para esse sobrevivente de dilúvio como ele conseguiu sobreviver, como ele se tornou imortal, né? E aí tem uma série de eventos, ele parte em busca de uma planta que poderia dar para ele uma longevidade, né? Ele acaba não alcançando essa longevidade. É como se, vamos dizer assim, a moral da história do mito é que tudo tem que ter um fim, até as pessoas mais notáveis a caminhar na Terra, com Gilgamesh, uma hora ele vai desaparecer, né? A ironia, o engraçado, embora esse rei de fato, se ele existiu de fato, ele tenha morrido como qualquer ser humano na face da Terra, teve seu tempo de vida e sumiu, em forma mitológica, em forma do conto, ele sobrevive até hoje, tanto é que fizeram uma história em quadrinhos e hoje nós estamos fazendo um podcast sobre o assunto. Então, cara, isso é muito interessante. Você vê que, assim, a pessoa, a essência humana, né, a parte da matéria vai embora, mas, vamos dizer assim, esse lado fantástico, essa reunião aí que foi sendo construída de forma narrativa, de forma mitológica, de forma ritualística, ela sobrevive até hoje, cara, e é muito legal você parar pra pensar nisso. Vamos dizer, o mito termina dessa forma. O conto do Stalin é um pouquinho mais sombrio, porque é o Stalin, né? Esse final do Gilgamesh abandonando a armadura dele, ele fica pelado. Aí, abandonando na idade humana, né? Isso. É porque é a ironia. Ele é um alienígena, mas ele se sentia humano por ter sido criado pelos humanos. E, ao mesmo tempo, ele se sentia solitário. Tanto é que quando ele teve uma barca, ele preferiu o par. Isso, ele sacrificou por isso. Quando ele vê, de certa forma, ele consegue uma longevidade, porque ele é o ser, ele não é um ser humano, mas ele é uma pessoa que sobreviveu 2000 anos, mesmo vivendo fora do tempo, né, numa outra realidade, dimensão, vamos falar assim. E quando ele volta, ele encontra aqueles alienígenas que o Jim Stalin é super criativo em fazer alienígena, mas esse ele se inspirou no conto justamente para dar essa noção de estranhamento, porque os alienígenas são estranhos, eles parecem uns patinhos, né? Assim, eles não são humanoides, né? Porque se fosse humanoide, o Gilgamesh falava: tudo bem, eu faço o meu arenzinho aqui com essas pessoas que parecem humanas e tudo bem, mas com o patinho não dá para fazer. Aí o que ele fez? Ele se entrega pro vazio, né? E é super pesado esse final, porque realmente ele vai arrancando tudo assim, né? Ele, a última coisa que ele tira é a máscara, né? E você vê que ele tá abrindo mão da humanidade, da essência dele. É bonito o final também, embora seja mais amargo, mas é bonito também, cara. E fecha a série assim, redondinha, cara. Assim, é um trabalho primoroso do Stalin. E pra mim é inesperado, né? Você não fica. Você não, quando você vai lendo as três edições, você não sabe como aquilo vai terminar, né? E termina assim, de um jeito. É completamente distinto das outras três, né? Não tem lá tanta aquela ação, é uma coisa bem mais de conversa, de pensamento. Mas ficou muito. Fechou bem, né? Não ficou uma coisa aqui, não foi uma coisa destoante dos outros três, né? Ficou uma coisa que se encaixa bem na proposta, mesmo sendo muito inusitado, pelo menos pra mim, né? Como aquilo se desenrolou. E pra fechar, né? Estamos assistindo muito, só pra gente fechar aqui, eu queria que você falasse também comigo da sua relação com o nome da série, né? Porque eu. Já falei isso antes, passei uns bons 10 anos procurando por Gilgamesh 1, né? E nunca achava esta porra dessa primeira parte da história. Só li o Gilgamesh 2 e nada do Gilgamesh 1, né? Até que eu me toquei que, na verdade, o Gilgamesh 1 é esse aí que você falou, né? E você falou que nunca tinha visto 2, né? Não foi isso? Não, cara. Você comentou algum dia aí entre a gente no grupo que você nunca tinha achado o número 1. E eu falei, mas por que isso? Você falou, não, porque a série chama Gilgamesh 2. Aí eu olhei, porque o título é Gilgamesh e tem o numeral romano 2, né? Não é um 2, é um numeral romano. E eu achei que um H, sei lá, alguma loucura assim. Mas nunca relacionei em ser Gilgamesh 2, né? Então, pra mim foi mais surpreendente, porque faz 20 anos que eu li isso daí e nunca tinha reparado, cara. Cara, eu lembro do meu desespero. Caralho, eu já achei a 2, não acho a porra da 1, velho. Era o número mais difícil da minha vida, velho. Bom, então com essa idiotice aí, vamos fechando por aqui. Obrigado, senhores. Valeu, valeu. Boa noite e vamos procurar aí o número 1, número 0, né? Às vezes o Jim Starlin dá uma de George Lucas e faz um prequel. Tomara, né? Até a próxima. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.